Ficheiro 144. Aquele medalhão provavelmente tinha-lhe salvado a vida durante a sua primeira tentativa frustrada de atravessar as pedras. Ele por vezes sentia a perda daquele objeto, como um pequeno espinho enterrado sob a superfície da pele, mas afastava o sentimento, dizendo a si mesmo que, afinal, não passava de um pouco de metal. Mas ao mesmo tempo sentia-lhe a falta. Isso é um objeto, Roger. A voz dela tinha um tom incisivo. Lembras-te dela? Quero dizer, o que é que o Jamie saberia de mim, de ti, se tudo o que lhe restasse de nós fosse? Ela procurou algum objeto adequado, fosse o teu bodrán e o meu canivete. Ele saberia que o pai tinha uma veia musical e a mãe era sanguinária, disse Roger sucintamente. Ai! Contraiu-se ligeiramente quando Brianna lhe deu um murro na coxa. Depois colocou as mãos apaziguadoramente sobre os ombros dela. Não, não é assim. Ele saberia muito sobre nós, e não apenas através de bugigangas que tivéssemos deixado, embora isso ajudasse. Como? Bem, os ombros dela tinham relaxado outra vez. Ele sentia o extremo delgado da sua omoplata, duro na sua pele. Estava demasiado magra, pensou ele. Tu estudaste história durante algum tempo, não foi? Sabes o quanto as pessoas podem descobrir através de objetos comuns, como travessas e brinquedos? Ela parecia ter dúvidas, mas ele pensou que ela queria simplesmente ser convencida. O Jem saberia muito mais do que isso a teu respeito através dos seus desenhos, ressaltou ele, e muito mais do que um filho deveria saber. Se algum dia ele lesse o teu livro dos sonhos, pensou ele, o repentino impulso de lhe dizer isto, confessar que ele já o lera, tremeu-lhe na língua, mas conteve-se. Além do simples temor de como ela poderia reagir se descobrisse a sua intrusão, havia um medo maior de que ela parasse de registar os sonhos e aqueles pequenos vislumbres secretos da sua mente perder-se-iam para sempre. É verdade, disse ela devagar. Questiono-me se o Jem saberá desenhar ou se terá uma veia musical. Se Stephen Bonnet tocar flauta, pensou Roger cinicamente. Mas abafou essa ideia subversiva, recusando-se a considerá-la. É assim que ele saberá mais de nós, disse ele por fim, retomando a sua delicada massagem. Ele olhará para si mesmo, não é? Bem, olha para ti, retorquiu ele. Todos os que te veem dizem: deve ser a filha de Jamie Fraser. E o cabelo ruivo não é tudo. E o facto de seres boa ao tiro e do modo que tu e a tua mãe lidam com os tomates. Ela estalou os lábios pensativamente e deu uma risadinha quando ele se riu. Sim, está bem, compreendo, disse ela. Por que é que tiveste de mencionar os tomates? Usei os últimos tomates secos na semana passada e faltam ainda 6 meses para nascerem mais. Desculpa, disse ele, beijando-lhe a nuca para se desculpar. Eu realmente questionei-me, disse ele momentos depois. Quando ficaste a saber sobre o Jamie, quando começámos a procurá-lo, deves ter-te perguntado como é que ele seria. Ele sabia que ela o fizera. Ele certamente fizera-o. Quando o encontraste, como é que ele te pareceu em relação às tuas expectativas? Ele era como tu tinhas pensado que fosse, do que já sabias sobre ele, ou do que tu sabias a respeito de ti mesma? Isto fê-la rir-se novamente com alguma ironia. Não sei, disse ela. Não sabia na altura e agora também não. O que queres dizer com isso? Bem, quando ouves falar de alguém antes de o conheceres, naturalmente a pessoa real não é exatamente como ouviste dizer ou como imaginaste. Mas tu também não esqueces o que imaginaste. Isso fica na tua mente e, de certa forma, funde-se com o que tu descobres quando a conheces. E depois, ela inclinou a cabeça para a frente, pensativa. Mesmo que conheças uma pessoa primeiro e ouças a seu respeito mais tarde, de certa maneira, isso afeta a maneira como tu a vês, não é? Imagino que sim. Estás a falar do teu outro pai, do Frank? Acho que sim. Ela mexeu-se sob as mãos, afastando a ideia. Não queria falar do Frank Randall, não agora. E os teus pais, Roger? Achas que foi por isso que o reverendo guardou todas aquelas coisas velhas nas caixas? Para que mais tarde pudesses examiná-las, para saber mais a respeito dos teus pais e, de certa forma, acrescentar às tuas verdadeiras memórias com eles? Sim, imagino que sim, disse ele, sem ter muita certeza. Não que eu me lembre verdadeiramente do meu verdadeiro pai, de qualquer modo. Ele só me viu uma vez e eu tinha menos de um ano na altura. Mas tu lembras-te da tua mãe, não é? Pelo menos um bocadinho. Ela suou um pouco ansiosa. Queria que ele se lembrasse. Ele hesitou. E um pensamento atingiu com um pequeno choque. A verdade é que ele nunca, conscientemente, tentara lembrar-se da mãe, percebeu? Ter essa noção deu-lhe uma repentina e estranha sensação de vergonha. Ela morreu na guerra, não foi? A mão de Bree assumiu a massagem suspensa de Roger, estendendo-se e delicadamente massageando o músculo contraído da coxa dele. Sim, durante o bombardeio aéreo, uma bomba. Na Escócia? Mas eu pensei, não, em Londres. Ele não queria falar sobre isso. Ele nunca falara sobre isso. Nas raras ocasiões em que a memória o direcionava para lá, ele desviara-se. Esse território ficava atrás de uma porta fechada, com um grande aviso de proibida à entrada, que ele nunca pensou em ultrapassar. E, no entanto, esta noite, sentiu o eco da breve angústia de Bree perante a ideia de que o seu filho pudesse não lembrar-se dela, e sentiu o mesmo eco, como uma voz fraca a chamá-lo, a voz da mulher por trás da porta na sua mente. Teria ela estado trancada alguma vez? Com uma sensação de vazio por trás do seu externo, que poderia ser pavor, estendeu a mão e segurou a maçaneta daquela porta fechada. De quanto se lembrava ele, realmente? A minha avó, a mãe da minha mãe, era inglesa, disse ele lentamente. Era viúva. Nós fomos viver com ela em Londres, quando o meu pai foi morto. Ele não pensava na avó, como também não pensava na mãe há anos. Mas ao falar, pude sentir o cheiro da loção de glicerina e água de rosas que a avó usava nas mãos. O cheiro levemente amofo do seu apartamento no andar de cima, em Tottenham Court Road, apinhado de móveis estofados, com tecido de crina de cavalo, grandes demais para o apartamento, remanescentes de uma vida anterior, quando tinham uma casa, marido e filhos. Respirou fundo. Bree percebeu e pressionou as costas largas e firmes no peito dele para o encorajar. Ele beijou-lhe a nuca. Então a porta realmente abriu-se. Só uma fenda, talvez. Mas a luz de uma tarde de inverno londrino brilhou através dela, iluminando uma pilha de blocos de madeira poídos, empilhados num tapete velho. A mão de uma mulher construía uma torre com eles. O sol fraco, lançando um arco-íris de um diamante na sua mão. Os teus próprios dedos fecharam-se em reflexo, vendo a mão delgada. A mamã, a minha mãe, era pequena, como a minha avó. Quer dizer, ambas me pareciam grandes. Mas eu lembro-me de a ver em bicos de pés, para tentar alcançar as coisas na prateleira. coisas. A caixa de chá, com o seu açucareiro de vidro lapidado, a chaleira velha, três canecas que não combinavam, a dele tinha a figura de um panda, um pacote de biscoitos vermelho vivo, com a figura de um papagaio. Meu Deus, ele nunca mais vira esses biscoitos desde então. Será que ainda eram fabricados? Não, claro que não, não agora. Trouxe a sua mente com firmeza de volta de tais divagações. Lembro-me das suas feições, no entanto, mais de fotografias, não propriamente das minhas memórias. No entanto, ele realmente tinha memórias, apercebeu-se, com uma perturbadora sensação na boca do estômago. Pensou, mãe, e de repente não viu mais as fotos. Viu a corrente dos seus óculos, um cordão de minúsculas bolinhas de metal na curva suave de um seio e uma maciez cálida e agradável, cheirando a sabonete na pele do rosto dele, o tecido de algodão de um vestido estampado, flores azuis, na forma de trombetas, com vinhas enroscadas, conseguia vê-las nitidamente. Como é que ela era? Pareces-te de algum modo com ela? Ele encolheu os ombros e Bri mexeu-se, virando-se para olhar para ele, a cabeça apoiada no braço esticado. Os olhos dela brilhavam na semi-escuridão, o sono sobrepujado pelo interesse. Um bocadinho, disse ele devagar. O cabelo dela era escuro, como o meu, brilhantes, ondulados, erguendo-se ao vento, salpicado de grãos de areia branca. Ele tinha-lhe tirado areia para o cabelo e ela sacudia-o para atirar, a rir-se. Uma praia, algures? O reverendo guardava algumas fotos dela no seu gabinete. Uma era dela comigo ao colo. Não sei para o que é que estávamos a olhar, mas parecia que nós os dois estávamos a reprimir o riso. Estávamos muito parecidos naquela foto. Tenho a boca dela, acho eu, e talvez a forma das suas sobrancelhas. Durante muito tempo ele sentira um aperto no coração todas as vezes que via as fotos da mãe, mas depois isso passou. As fotos perderam o significado e tornaram-se apenas objetos no amontoado de coisas da casa do reverendo. Agora ele via-as com clareza outra vez e o aperto no seu coração voltou. Limpou a garganta com força, esperando amenizá-lo. Precisas de água? Ela fez menção de se levantar, estendendo a mão para a jarra e para a caneca que ele mantinha sobre o banco, ao lado da cabeceira da cama. Mas Roger abanou a cabeça, pondo-lhe a mão no seu ombro para a impedir. Não, não é preciso, disse ele, um pouco rispidamente, e clareou a garganta outra vez. Estava tão apertada e dorida como nas semanas seguintes ao enforcamento, e a sua mão involuntariamente procurou a cicatriz, alisando a linha irregular sob o maxilar com a ponta do dedo. Sabes, disse ele, procurando pelo menos uma distração momentânea, deverias fazer um autorretrato da próxima vez que fores ver a tua tia em River Run. O quê? Eu? Ela pareceu espantada, pensou ele, talvez um pouco feliz com a ideia. Claro, tu conseguias, tenho certeza. E depois haveria, bem, um registro permanente, quero dizer, para o Jem se lembrar, para o caso de alguma coisa te acontecer. As palavras flutuaram por cima deles na escuridão, silenciando-os momentaneamente. Raios! E ele estava a tentar tranquilizá-la. Eu gostaria de ter um retrato teu, disse ele suavemente, estendendo um dedo para traçar o contorno da sua face e têmpora, para que possamos olhar para ele quando formos velhotes, e eu possa dizer-te que não mudaste nada. Ela resfolegou, mas virou a cabeça e beijou-lhe os dedos ao de leve, antes de se virar e ficar deitada de costas. Espreguiçou-se, esticando os dedos dos pés até as articulações estalarem. Depois relaxou com um suspiro. Vou pensar nisso, disse ela. O quarto estava silencioso, a não ser pelo murmúrio da lareira e o estalido suave da madeira a acomodar-se. A noite estava fria, mas tranquila. Amanhã seria nevoada. Ele sentira a umidade condensando-se no chão quando saíra lá fora respirando das árvores. Mas ali dentro estava quente e seco. Briana suspirou outra vez. Sentiu-a a cair no sono ao seu lado e sentiu o sono a bater-lhe também à porta. A tentação de se render e deixar que ele o transportasse de forma indolor era grande. Mas enquanto os temores de Briana estavam aplacados por enquanto, ele ainda ouvia aquele murmúrio. Ele não se lembraria nada de mim. Mas agora vinha do outro lado da porta, da sua mente. Sim, eu lembro-me, mamã, pensou ele, abrindo a porta de par em par. Eu estava com ela, disse ele suavemente. Estava de costas a fitar o teto de vigas de pinho, os nós das vigas quase invisíveis, mesmo aos seus olhos adaptados à escuridão. O quê? Com quem? Ele sentia o embalo do sono na voz dela, mas a curiosidade acordou-a momentaneamente. Com a minha mãe e a minha avó. Quando a bomba ouviu a cabeça dela virar-se bruscamente para ele, ao ouvir a tensão na sua voz, mas continuou a olhar diretamente para as vigas do teto sem pestanejar. Queres contar-me? A mão de Briana encontrara a sua, envolvera-a, apertando-a. Ele não sabia se queria, mas anuiu levemente com a cabeça, também apertando-lhe a mão. Sim, penso que devo, disse ele suavemente. Suspirou profundamente, sentindo os cheiros persistentes de fritos, de farinha de milho e cebolas que permanecia nos cantos da cabana. Algures, no fundo do seu nariz, as reminiscências de cheiros de aquecedores e papas do pequeno almoço, roupas de lã úmidas e vapores de gasolina dos caminhões despertaram guias silenciosos pelo labirinto da memória. Foi à noite. As sirenes do bombardeio aéreo soaram. Eu sabia o que eram, mas apavoravam-me sempre. Não havia tempo para nos vestirmos. A mamã tirou-me da cama e vestiu-me o casaco por cima do pijama. Então lá saímos a correr pelas escadas abaixo. Eram 36 degraus. Eu contara-os naquele dia, ao voltar para casa das lojas, e corremos para o abrigo mais próximo. O abrigo mais próximo para eles era a estação de metro do outro lado da rua. Ladrilhos brancos imundos e trêmulas luzes fluorescentes. A estimulante corrente de ar lá embaixo, como a respiração de dragões em cavernas ali perto. Foi emocionante. Ele conseguia ver as pessoas amontoadas, ouvir os gritos dos guardas por cima do barulho da multidão. Tudo vibrava. O chão, as paredes, o próprio ar. Pés estrondavam nas solas de madeira. À medida que rios de refugiados eram despejados nas entranhas da terra, um nível abaixo, até uma plataforma, mais um abaixo e mais outro, penetrando na toca à procura de segurança. Era o pânico, mas um pânico ordenado. As bombas podiam penetrar a 15 metros de profundidade, mas os níveis mais fundos eram seguros. Haviam alcançado a base do primeiro lance de escadas. Correram com uma multidão acotovelando-se umas às outras através de um túnel curto de ladrilhos brancos até ao cimo de outra escadaria. Havia um espaço amplo no topo da próxima escada. E a multidão foi-se aglomerando e girando ali para dentro, crescendo com a pressão de refugiados que chegavam aos borbotões do túnel atrás, drenando apenas aos poucos pela estreita escada que conduzia ao patamar inferior. Havia um muro no topo da escada. Pude ouvir a minha avó preocupada com o facto de eu poder ser esmagado contra ela. As pessoas chegavam em ondas da rua e empurravam. Ele conseguia ver por cima do muro, pondo-se em bicos de pés, o peito pressionado contra o concreto. Lá embaixo, luzes de emergência brilhavam em linhas interrompidas ao longo das paredes, lançando listras na multidão aglomerada lá embaixo. Era muito tarde na noite. A maioria das pessoas estava vestida no que tinham conseguido agarrar quando a sirene disparou. E a luz brilhava em movimentos inesperados de pele nua e roupas estranhas. Uma mulher exibia um chapéu extravagante, decorado com penas e frutos, usado por cima de um sobretudo esfarrapado. Ele observara a multidão embaixo, fascinado, tentando ver se era realmente um fazão inteiro que ela trazia no chapéu. Houve uma gritaria. Um guarda de capacete branco agitava os braços loucamente, tentando acelerar a população já apressada para a outra extremidade da plataforma, abrindo espaço para aqueles que vinham da escada. As crianças choravam, mas eu não. Na realidade, não sentia qualquer medo. Ele não sentia medo porque a mãe segurava-lhe a mão. Se ela estava lá, nada de mal poderia acontecer. Houve um estrondo nas imediações. Vi as luzes estremecerem. Então ouviu-se um barulho, como se algo se rasgasse por cima das nossas cabeças. Todos olharam para cima e começaram a gritar. A racha pelo teto inclinado não parecera particularmente assustadora. Apenas uma linha fina e escura que zigue-zagueou para a frente e para trás, como uma cobra de montar, seguindo as linhas dos ladrilhos. Mas, de repente, ampliou-se uma goela aberta como a boca de um dragão e terra e ladrilhos começaram a desmoronar-se. Ele já estava quente há bastante tempo e, no entanto, cada pelo no seu corpo vibrou, arrepiando-se. O seu coração bateu com força contra a parede da sua caixa torácica. E ele sentiu como se o laço da forca estivesse a apertar-lhe outra vez o pescoço. Ela soltou, disse ele num sussurro estrangulado. Ela soltou a minha mão. Brianna agarrou a mão dele entre as suas com força, tentando salvar a criança que ele fora. Ela teve de fazer isso, disse ela num sussurro ansioso. Roger, ela não teria soltado. A menos que precisasse. Não. Ele abanou a cabeça veementemente. Não foi isso. Quer dizer, espera um minuto, está bem? Pestanejou com força, tentando reduzir a respiração acelerada, remontando as peças estilhaçadas daquela noite. Confusão, frenesim, dor. Mas o que tinha acontecido realmente? Ele não guardara nada. A não ser uma impressão de caos. Mas ele sobrevivera. Devia saber o que aconteceu, se conseguisse forçar-se a reviver tudo aquilo outra vez. A mão de Brianna apertou a dele, os dedos ainda apertando com força suficiente para prender a circulação. Ele deu umas pancadinhas ao de leve na mão dela e ela relaxou um pouco. Ele cerrou os olhos e deixou que tudo se desenrolasse. No início eu não conseguia lembrar-me, disse ele finalmente a sussurrar. Ou melhor, lembrava-me. Mas lembrava-me do que as pessoas me disseram que tinha acontecido. Não se lembrava de ter sido transportado inconsciente através do túnel. E uma vez resgatado, passara várias semanas a ser transferido para uma sucessão de abrigos de assistência e lares de adoção. Com outros órfãos, mudo de aterrorizada perplexidade. Eu sabia o meu nome, é claro, e a minha morada. Mas isso não ajudava muito, dadas as circunstâncias. O meu pai já tinha sido abatido, de qualquer modo, quando as equipas de assistência localizaram o irmão da minha avó, o reverendo, e ele veio buscar-me, eles já tinham juntado as peças da história do que acontecera no abrigo. Foi um milagre não ter morrido com todos os que estavam na escada, segundo me disseram. Contaram-me que a minha mãe deve ter sido, de algum modo, arrancada de mim durante o pânico. Deve ter sido separado dela e empurrado pela escada abaixo pela multidão. Foi assim que acabei no andar de baixo, onde o teto não tinha cedido. A mão de Briana ainda estava curvada sobre a sua, protetoramente, mas já não apertava. Mas agora lembras-te do que aconteceu? Perguntou ela serenamente. Lembrei-me de quando ela me soltou a mão, disse ele. E assim pensei que o resto da história também estava correta, mas não estava. Ela soltou-me a mão, disse ele. As palavras agora vinham com mais facilidade. O aperto na garganta e no peito tinha desaparecido. Ela soltou-me a mão e pegou-me ao colo. Aquela mulher pequena. Ela pegou-me ao colo e atirou-me por cima do muro, para baixo, para a multidão na plataforma em baixo. Julgo que desmaiei com a queda, mas lembro-me do estrondo quando o teto se desmoronou. Ninguém na escada sobreviveu. Ela pressionou o rosto no peito dele e Roger sentiu quando ela respirou fundo, estremecendo. Acariciou-lhe o cabelo e o seu coração começou finalmente a serenar. Está tudo bem, sussurrou-lhe ele. Embora a sua voz estivesse espessa e dissonante e a luz do fogo explodisse em manchas estreladas através das lágrimas nos seus olhos, nós não vamos esquecer. Nem o Jem, nem eu. Não importa o que aconteça, nós não vamos esquecer. Ele conseguia ver o rosto da sua mãe a brilhar, nítido entre as estrelas. Miúdo esperto, disse ela, e sorriu.